O Cão dos Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle, lido por Frederico Mendonça. Capítulo 1. O Sr. Sherlock Holmes. O Sr. Sherlock Holmes, que geralmente se levantava muito tarde de manhã, salvo as frequentes ocasiões em que ficava a pé toda a noite, encontrava-se sentado à mesa do pequeno almoço. Eu estava junto do tapete e peguei na bengala que o nosso visitante esquecera na noite anterior. Era uma excelente e sólida peça de madeira, com cabeça de bolo, do género conhecido como advogado Penang. Logo abaixo da cabeça estava uma tira de prata, com cerca de uma polegada. Para James Mortimer, MRCS, dos seus amigos do HCC, encontrava-se gravada sobre ela com a data 1884. Era uma bengala como esta que o antigo médico de família costumava transportar, digna, sólida e tranquilizadora. Bem, Watson, que conclusões tira disso? Holmes encontrava-se sentado de costas para mim e eu não denunciar o meu entretenho. Como é que sabe o que estou a fazer? Parece que tem olhos na nuca. Tenho, pelo menos, um bule de café prateado, excelentemente polido à minha frente, disse ele. Mas diga-me, Watson, que concluí da bengala do nosso visitante? A partir do momento em que fomos tão infelizes em perdê-lo, e como não sabemos o que ele pretendia, esta recordação acidental torna-se importante. Deixe-me ouvi-lo reconstruir o homem através de um exame de bengala. Penso, disse eu, seguindo tanto quanto podia os métodos do meu companheiro, que o Dr. Mortimer é um idoso médico bem-sucedido e estimado, pois foi-lhe oferecido este símbolo de apreço. Muito bem, disse Holmes. Excelente! Penso também que há probabilidades dele ser um médico rural que faz grande parte das suas visitas a pé. Porquê? Porque esta bengala, embora fosse originalmente elegante, tem sido tão utilizada que dificilmente a imagino a ser transportada por um médico da cidade. A ponta de ferro está gasta. Prova evidente que se passeou muito com ela. Muito bem, disse Holmes. Mas ainda há os amigos do HCC. Concluo que se trata de algum clube de caça local, a quem ele, possivelmente, tenha dado alguma assistência médica e que em troca lhe tenha feito esta pequena oferta. Na verdade, Watson, excede-se a si mesmo, disse Holmes, empurrando a cadeira para trás enquanto acendia um cigarro. Atrevo-me a dizer que em todas as vezes que foi tão amável para com as minhas pequenas deduções, subestimou as suas próprias capacidades. Talvez você não seja brilhante, mas é um portador de luz. Algumas pessoas, não possuindo gênio, têm um notável poder de o estimular. Confesso, meu caro amigo, que lhe devo muito. Nunca ele dissera tanto anteriormente, e tenho de admitir que as suas palavras me proporcionaram um prazer agradável, pois já frequentemente me sentira despeitado pela sua indiferença perante a minha admiração e pelas tentativas que fazia para divulgar os seus métodos. Também me senti orgulhoso ao pensar que aprendera tão bem o seu sistema que me tornara capaz de o aplicar de um modo que merecia a sua aprovação. Agora, havia retirado a bengala das minhas mãos e durante alguns minutos examinou-a a olho nu. Então, com uma expressão de interesse, pôs o cigarro e, levando a bengala para junto da janela, examinou-a novamente com uma lupa. Interessante, embora elementar, disse ele enquanto regressava ao seu canto favorito no sofá. Há certamente uma ou duas indicações na bengala. Isso serve-nos de base para várias deduções. Escapou-me alguma coisa? Perguntei com alguma arrogância. Acredito não ter deixado escapar nada de importante. Receio, meu caro Watson, que muitas das suas deduções estejam erradas. Quando eu afirmei que você me estimulava, queria dizer, para ser franco, que reparando nos seus erros, era casualmente guiado na direção da verdade. Isto não quer dizer que esteja totalmente enganado. O homem é, de certo, um médico rural. E caminha o seu bocado. Então estava correto. Nesse capítulo. O que era tudo? Não. Não, meu caro Watson. Não era tudo, de maneira nenhuma. Eu sugeriria, por exemplo, que é mais natural que um presente para um médico venha de um hospital do que um clube de caça. O que faz com que as iniciais CC, colocadas a seguir a hospital, muito naturalmente surgiram Charing Cross. Talvez esteja certo. As probabilidades apontam nesse sentido. Se considerarmos isso como uma hipótese de trabalho, temos uma ótima base para iniciar a nossa reconstrução deste visitante desconhecido. Então, suponho que HCC signifique Hospital de Charing Cross. Que inferências posteriores teremos? Não se sugerem elas próprias? Conheço os meus métodos. Aplique-os. Só posso retirar a conclusão óbvia que o homem exerceu na cidade antes de se mudar para o campo. Creio que nos podemos aventurar um pouco mais longe do que isso. Observe-a com esta luz. Qual a ocasião mais provável para se oferecer um presente destes? Quando é que os seus amigos se uniriam para lhe oferecer uma prova da sua boa vontade? Obviamente, no momento em que o Dr. Mortimer se retirasse do serviço do hospital para começar a exercer por conta própria. Sabemos que se trata de um presente. Acreditamos que houve uma mudança de um hospital numa cidade para uma prática rural. Será então levar demasiado longe a nossa inferência, concluindo que foi por ocasião de mudança? Parece bastante provável. Agora, observará que ele não poderia ter pertencido aos quadros do hospital, uma vez que só um homem bem estabelecido que praticasse em Londres poderia usufruir de semelhante posição. E nesse caso, não iria parar ao campo. O que era ele então? Se estava no hospital e, no entanto, não pertencia aos seus quadros, só poderia ter sido cirurgião interno ou médico interno. Pouco mais do que um estagiário. E ele saiu há 5 anos. A data vem na bengala. Por isso, meu caro Watson, o seu austero médico de família de meia-idade dissolve-se no ar para dar lugar a um jovem com menos de 30 anos. Cordial, sem ambições, distraído e dono de um cão favorito que eu descreveria toscamente como sendo maior que um terrier, mas menor do que um mastim. Ri de incredulidade, enquanto Sherlock Holmes se encostava no sofá e soprava para o teto pequenos anéis de fumo que se desmanchavam. No que diz respeito à parte final, não tenho meios para o confirmar, disse eu. Mas, pelo menos, não será difícil encontrar alguns dados acerca da idade e da carreira profissional. Da minha pequena estante de medicina, retirei o anuário médico e procurei o nome. Havia vários Mortimers, mas somente um que podia ser o nosso visitante. Li a sua ficha em voz alta. Mortimer James MRCS, 1882, Crimpen, Dartmoor, Devon. Cirurgião interno de 1882 a 1884 no Hospital de Charing Cross. Ganhou o Prémio Jackson para Patologia Comparativa com ensaio intitulado É a doença uma reversão? Membro correspondente da Sociedade de Patologia Sueca. Autor de alguns fenómenos do ativismo. Lancet, 1882. Progredimos? Revista de Psicologia, Março, 1883. Médico público das paróquias de Grimpen, Thorsley e Highbarrow. Não há menção desse clube de caça local, Watson, observou Holmes com um sorriso malicioso. Mas de um médico rural, como você justamente observou. Penso que justifiquei plenamente as minhas interferências, tal como os adjetivos que utilizei. Cordial, sem ambições e distraído, se me recordo corretamente. É experiência minha que neste mundo só um homem cordial recebe ofertas deste género. Só um homem sem ambições troca uma carreira em Londres por outra rural. E só um distraído se esquece da bengala em vez de deixar o seu cartão de visita após aguardar uma hora na sua sala. E o cão? Tem o hábito de transportar esta bengala atrás do seu dono. Apesar de ser uma peça pesada, o cão segura pelo meio com firmeza e as marcas dos seus dentes são nitidamente visíveis. A mandíbula do cão, como se pode ver pelo espaço entre as marcas, é, em minha opinião, demasiado larga para um terrier e demasiado estreita para um mastim. Talvez se trate... Sim, caramba! É um spaniel de pelo encaracolado. Levantara-se e atravessou a sala enquanto falava. Agora tinha parado junto ao vão da janela. Havia uma tal nota de convicção na sua voz que eu olhei para ele surpreendido. Meu caro amigo, como pode ter a certeza disso? Pela simples razão que eu vejo esse mesmo cão no patamar da nossa porta e o toque da campainha é do seu dono. Desse estar, suplico-lhe, Watson. Ele é seu irmão profissional e você poderá ser-me útil. Agora é o dramático momento do destino. Watson, quando ouvirmos um passo no degrau a dirigir-se para a nossa vida, sem sabermos se para o bem, se para o mal. O que terá o Dr. James Mortimer, o homem de ciência, para dizer a Sherlock Holmes, o especialista de crime? Entre!